Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vende o ouvinte que escreve. Participei de duas dinâmicas de grupo, onde perguntas foram lançadas ao grupo e eu pouco sabia sobre os assuntos. Esperei para me pronunciar depois que várias pessoas já tinham falado, e mesmo assim falei pouco. Estou sendo prejudicado por falar depois dos outros? Olha, prezado ouvinte, a dinâmica procura pessoas com iniciativa e que respondam de forma objetiva. Trata-se de um processo de comunicação. Não adianta ser o primeiro a responder e falar abobrinhas. No seu caso, deste realmente azar de não dominar os assuntos. Mas não pense que falar pouco e falar por último seja alguma vantagem. Se o assunto em questão não fizer parte de seu rol de conhecimentos, fique frio. Reflita rapidamente, trace seus pontos de vista e emita sua opinião. Nos processos seletivos, no final das contas, o que se busca, via de regra, são pessoas ativas, reflexivas, que não tenham receio de expor suas próprias opiniões, desde que bem embasadas. A passividade não tem lugar em nenhum cargo, em nenhuma empresa. Pense nisso, enquanto lhes digo... Sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer na CBN Foz.